Salvador, o azul 2712, ponto de espera da 28, pronto. Pista 2712 está autorizada, alinhar e decolar, pista 28, vento 200 graus, 139. Autorizada a alinhar e decolar, 200 com 13, 2712. Luz em Salvador é a 28, vou ir na proa de Alagoinhas para interceptar a chegada. Autorizado descida até nível de voo 120. Ah, solicito para manter a proa do voo, a minha intenção é cancelar e prosseguir para a captura no 7. 7, eu passando uma que breve uniforme, autorizado voar na proa do VOR. Inicialmente desce para nível de voo 120, mas em Salvador é na 0 no meio. 120 na proa do VOR, o Mike Brown informa. Prossiga. Pode como é que é que confirme? Parte da D para giro de manutenção no solo, 5 minutos. Suficiente, reporte ao término. Controle de Salvador, é o azul 2712, saída Conde. Azul 2712, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para nível 170. Via Conde até 170, azul 2712. Salvador, boa noite, o tá 3897, pode esperar da 28 pronto. Está 3897, muito boa noite. Autorizada a linha de decolar pista 28. O vento 210 graus e na 4 graus. Ali decola pista 28, está 3897. Confira. Boa noite. Nova sétima tem para outra vez 1500, está descendo o controle 120, decimal 8, decolou agora as 35. 308, 3097. Bom voo, Sassá. Salvador Altan, 3897, passa 1200, voltando ao pro, câmbio. A 3897, contato radar na decolagem, mantenha pro até 2500 pés, após curva esquerda direto Leda, subida para o nível de voo 320. 102.500, curva esquerda, Leda, sobe 320. Tá, 3097, câmbio. Tango Mike Bravo Uniforme, autorizado descer até 4.000 pés, o ajuste no 016, reporte para mudança de regras. 4.000 Mike Bravo Uniforme. Falei do Optan 3897. Tem, está 3897. Coordenar a prova de morte, vá para o 3897. A 3897 é quase coordenação. Obrigado. A 283, sem decolagem autorizada, pista 28, vento 210 graus, 959. Colagem autorizada, 283283. 283, na temporada 2500, está sendo o controle em 120, decimal 8, decolou os 38. 308, até 2500, vamos ter até 3 bots. Discussão, vou na praia de Lagoinhas para interceptar a chegada em pitch, o ajuste em Salvadora na 0 no meio. Em pitch a Lagoinhas, Mike. Novo Mike Sérgio Mike, autorizado da Silva, está no vídeo 120. Vete para 120, Mike Sérgio. Controle Salvador Cordial, esse é o 3283, passando 2300 para 360, mantendo a proa até 2500. Na 3283, contato radar na decolagem, subvia cedo, elefão no alto para o nível 360. Elefão no alto para 360, para 3283. Batango, Mike Bravo Uniforme, autorizado a CDT3, meu pai, seu ajuste permanece, reporte para a minuta de regra. Ah, tá visual, tratando com a sala mesmo, prosseguir pro da alta para o Alfa Tchumã. Batango, Mike Bravo Uniforme, plano ISR cancelador 2141, autorizado a CDT1 1500 pés, seu ajuste na 016, autorizado para na preda rotatória, reporte visual, como? Ok, Mike Bravo Uniforme, desceu no 1500, chama visual. São 3897, chama Centro Recife na frequência 128.35, Caterna 125.1. 2835.25.1. 3897. 2712, autorizado na Pro do Alfa Romeo 363. Sobre mais telemático, está atingindo 120, pode prosseguir descida, Sareza. Abatango, Mike Charlie Mike, autorizado descida até o nível do voo 080. Para o 080, Mike Charlie Mike. Azul 272, copiou o controle. Azul 2712, controle Salvador. Controle Salvador, o Azul 2712 está autorizado Alfa Romeo 363. Sim. Rodou, boa noite, tá 3290, informação Sierra. K3290, SR identificação. Dessa vez chegada para PIP 1 para nível de voo 120, ajuste na 096. Desco 120 na TPIP 1. TAM 390. O Gol no 645, só para informação, já aguarda o pouso do Embraer 121 na 17, ok? Na 17, paciente, Gol no 645 ali, mantém pista 28. Afirma. Tudo, Papatel, Mike Bravo e Uniforme. Mike Bravo, Uniforme, prossegue, sinal da 97, aporte através da RIMA. Afirma, tio. Salvador, boa noite, 1968, Montanco. 1968, a senha de identificação, dessa vez chegada a PIP 1 para o nível de voo 130, ajuste na 095. PIP 1, recebia voo 168 até o 150. 130. Montanco, solicita prova de cadeias para ingresso nos corredores visual. Para o controle. O Mike, é Mike, senhorita. Solicita a proa de cadeias para ingresso visual para 17. Autorizado, pista 17. O vento 210 graus, 14 nós. Estou autorizado 17, Mike Brown, informa. K3283, chame sempre Recife na frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288-260, Recife, K3283, vamos lá. 1168, reduzindo o para 250 mais. 250, reduzindo, vamos ver. Pode prosseguir descida para altitude de tráfego, senhorita? Altitude dos corredores? Eu tenho o Mike Sandy Mike, apesar de ter 4 mil pés, o registro é 0 no meio. Eu tenho o Mike Sandy Mike, o teu controle? Afirmativo, senhorita, vai descer para 4 mil. E um repasse para o grupo de regras. Três, dois, nove, zero, três, nível de voo 080. Descendo para 80, só confirmando, por favor, livre das restrições? Sim. Ok, desce direto para 80, 3290. Ou 1645, vento 210 graus, 149, tem decolagem autorizada, pista 28. Livre decolagem para o Gol 1645, pista 28. Batango Mike Bravo uniforme no solo aos 48, confirme o empate. Até 8, é. Sente o estacionar a frequência livre. De olho, tá. Alô 645 da Colosso 49, mantém brota 2500 pés e chame o controle em 120.8. Mantém a proa até 2500 pés, controle 120.8, igual no meta. Sim. Tá mantendo a proa 080. Frente, Gol 1168, livre de vista. Controle Salvador, boa noite, Gol 1645, cruza 1800 pés para uma centena, mantendo a proa da decolagem, Gol 1645. Gol 1645, contato radar na decolagem, sobre a via saída São João para o nível de voo 100. São Voono para 100, Gol 1645. Está autorizado, curva esquerda. Após 2500 pés, curva esquerda, sob a via. Mate, está cruzando agora 2500, curva esquerda, via, Gol 1645. Oi, Salvador, boa noite. O 2781 da Azul, ponto de espera 28, pronto. Azul 2781, boa noite. Está autorizada a linha de decolar, cabeceira 28, vento 21, 0 graus, 139. Gente, tem livre decolagem na 28, 2781 da Azul. Uma 645, retração para prosseguir na subida, curva direita na proa 230, limite 20 milímetros da proa. Setor radar, curva direita, proa 230, limitado por 30 milhas, restrito 100, o 1645. Controle, confirme pro Mike Charlie Mike alguma formação pesada próximo à pista aí de Salvador? Retango, Mike Charlie Mike, agora de confirmação com a torre, não tem indicação no radar. Gente, pelo nosso radar aqui nós estamos com várias formações a 15 milhas. Afirmo, quando são os presentes, o número 2? Chegou o 968, autorizado a descer até o nível de voo 060. 060, 968. Gol 1645, vamos manter o nível de voo 360. É autorizado nível 360, Gol 1645, está mantendo a proa ainda, a proa 230. Sente. Controle, boa noite, 2781 da Azul. Azul 2781, contato radar na decolagem, sobre a via saída Elefono Alfa para nível 160. Via Elefa Uno Alfa ao 160, Azul 2781. Tem restrição de 2500 pés. Correto.

frente, voo 1645. Mike Charlie Mike, a torre informa a presença de PCU ao norte do aeródromo, porém não temos a precisão do... das nuvens. Ah, sente muito grato, Mike Charlie Mike. Está ingressando em, em cadeias agora, descendo para 3.500, só que dos corredores, sabe? A gente está tratando o Mike Charlie Mike, autorizado descido até 2.600, reporte para a mudança de regras. Até 2.000, levantará para a mudança, Mike Charlie Mike. Luna 645, chame o centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. Primária 128.35. Ternada 125.1. Solicita da presente curva à direita do 200, para a formação. Sim, número 200, confirma quantas milhas? 17, viada, Luvem, em grande. Frente, Gol 1645, livre de juiz. Por favor, confirma a frequência novamente. Afirmativo. 128.35, alterna 125.1, e informe de juiz ao centro Recife. Obrigado, Alex. 3290, autorizado o ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. Autorizado, ILS Zulu, reporte estabilizado, tá 3290. O 1968, confirma em velocidade. 2509, 1968. Reduzido para 2209. Reduzindo 220. Autorizado subir até 3 mil pés, registro na 06. 3000, como ele disse, 16, 1968. Como é que você lê Mike e já usa para o meu cérebro? Mas, se você segura, você pode fazer isso. Sim? Com Salvador, vou 1099. Pronto. Gol 1775, muito boa noite, autorizado a alinhar e manter 028. Alinhar e manter. 19705, após decolagem da motopilota 2500 pés, para informação no setor norte, na CEASA, a 5 milhas da cabeceira, tem um tráfego a 1500 pés em espera, ok? A decolagem é autorizada, cabeceira 28, o vento é de 220 graus com 119. Visão com a pista, na 3290. Completa a aproximação, chama e torre na frequência 118, decimal 1895, 3290. Blue 1168, desce para 2010, autorizado e agora sexo e posição. LS da pista 28, repete estabilizado. Desce para o 2000, chamada estabilizado no IFO, 1198. Left 3, 1198. 3290, boa noite, 3 milhas para o Índia Lima, Romeu, meia-sete. 3290, boa noite, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Escuta. Confirme o 3-0 devido à aeronave já na final da 1-7. Relatando, Mike, Sérgio de Mike, aguarde, a solicitação foi feita pela torre. Gente, o Mike Sérgio Mike tinha condições de reduzir. Mantém por até 2500 pés, decolou agora 02, controlino 20 decimal 8. Mantendo por até 2500, 1208, gol 1705. 705, mantendo por. Bruno 705, contato radar na decolagem, suba via saída São João para o nível de voo 360. Subindo via saída São João para o 360, autoriza a curva esquerda da presença? Apoio 2500 pés, gol 1705. Essa é a porta 2500 pés, autorizado, salvo 1. Capitão, Mike, para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118-295. 7895, Mike, chame mais. Estabilizado na X-ray, gol 198. Acertado contra ele? Estabilizado, gol 198. Gol 1168, completa a aproximação, chame torre na frequência 118-295. 1895, obrigado. Tá na final da rotatória, Mike, Charlie Mike. Mantém espera na CEASA, da minha escuta, aguardando instruções para ingressar no circuito de tráfego, Mike, Charlie Mike. Mantém espera, Mike, Charlie Mike. Autoriza para o de Leda, gol 1705. Para o controle. Autoriza para o de Leda, para o gol 1705. Gol 1705, autorizado Leda. Autorizado Leda, presente, gol 1705. E responde uma sacana também. Negativo, está falando a distribuição, submeta nível de voo 360. Superão 360, gol 1705. Zero no solo ao 05. Libere à esquerda. Chama o solo em 121, decimal 9. Esquerda, 219, 32. 290, boa. Torre Mike Charlie Mike, final 360. Mike Charlie Mike, o senhor vai manter em espera sobre a SEASA, aguardando instruções para ingressar no circuito de tráfego. Informa o Gol Boeing 737 em aproximação para a pista 28. Vai, toma. Ô, controle, seria possível a gente tá indo pra 17, prosseguir, aguardar na perna do vento, a 28? Perna contra o vento? Mike Charlie Mike, é proibido pouso simultâneo na 17, aproximação para 17, com tráfego em aproximação para 28. Mantém espera no setor, só tem mais um tráfego e assim eu aproximo o senhor, ok? Afirmativo, sim, tio, Mike Charlie Mike. Gol Rigor 168, passando 364, estabilizado na sala. Gol 168, tem pouso autorizado, cabeceira do pista 28, vento 210 graus, 149. Livre pouso 28, 168. Tango Lima Papaquilo, acione identificação. Deixa vestido a DPIT para o nível de voo 050 e ajuste no 096. O B1, B16, B1. Atrando, levanta presente, voo no 705. Tente voo no 705. Final do 360, Mike Charlie Mike. Mike Charlie Mike, prossegue, final da 97, aposta no través da RMAR. Prossegue, aponta na final, Mike Charlie Mike. Ano 68, no solo 08. Libere a esquerda e chame solo 121 do sinal lado. Esquerda, solo 219, obrigado, 168. Gol 1705, chame Centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2835251, gol 1705. Baixo, variando de 9 a 19 graus a intensidade de vento. Pouso autorizado 17, Mike Charlie Mike. Centro 1 no 705. 05, ainda modulamos na escuta do controle. Escuta, está reto. Contatado Mike Charlie Mike no sol aos 1-2. Confirme quem modulou com o senhor na solicitação do pátio. Não. Não tem informação, querido. Tem uma informação de pátio aqui, mas não entendemos quem foi. Gente, a expressão na frequência livre. Vibrou Mike Charlie Mike. Confirme? Mike. Prossiga. Só confirmando que eles precisam de uma viatura coordenar aí para buscar tripulação e passageiro aqui na frente da IP. Confirme quantas pessoas? 4. Gente, a gente vai solicitar junto em freio. Gato, Mike. Salvador, gol 1099, pronto no ponto de espera, 28. 99, autorizado a alinhar e decolar, cabeceira 28. Vento 200 graus, 129. Ok, a linha decola, gol 1099. Eu vou partir, prossiga. Passar o Gil, a direita, dentro do possível, código R, para mais próximo cancelar a pouso na 17. Angulinho Pataquila, autorizado voar na proa do VOR, desce para 4 mil pés, um ajuste na 016, reporte para o minuto de regra. Tá, papá, acionamento é critério, chame quando pro táxi. Tá maracionado pro táxi, tá, filho da papá. 099, decolou agora 12, mantém pro até 2500 pés e chama o controle em 120, decimal 8. 1208, mantendo pro até 2500. Bom serviço, 099. Salvador, boa noite, Gol 099, mantendo flor de decolagem. Gol 1099, contato radar na decolagem, mantenha pro até 2500 pés, após subir a via, saída LFO no alfa para o nível 360. 2500 na toa, após via LFO no alfa, 360 subindo, Gol 099. Contato puramente, nada de pé, pode descansar. Livre até a interseção, papai, reporte para ingresso na 17. Indireto ao papá. Livre táxi, reportará para ingresso na pista 97, papá. Papá, para ingresso, pista 17. Alinhar e manter o 17. Reporte quando pronto para decolagem, em dia até papá. Ele mantém o 17, reportará pronto para decolagem, até papá. Papá, Angulhão, papá, que eu confio para o que está mantendo. Sim. Papá, Angulhão, papá, que eu confio para o que está mantendo. Momento 220 desviaram. Sim, tira a mandia para 220 por conta de ministro. Ah, mais uns 30 segundos já vamos voltar. Sim, se papai tem um gulhinho para aqui, eu autorizado a descer até 2 mil pés, eu posso levar para mudança de regra. Obrigado, senhor. A decolagem no 7, onde eu tô passando? Coordenação. Aguardando, meu índio tá papado, tem decolagem autorizada no 7, vento 210 graus, 119. Livre decolagem, índio tá papado. Patango, Lima, Papaquilo, plano IFR, cancelador 2222, autorizado desse detalhe na 1510, hoje permanece, vai na produção do reporte dos documentos. Matheus. Eu indo até o Papadrícola, agora os 23, controlinho no D0.8, por favor. 1208, grátis, eu acabei de conceder esse jeito ao Papadrícola. Salvador, muito boa noite, Papá Romeu Índio, Hotel Papá, decolado na Coral, acionado 5014. Papá Romeu Índio, Hotel Papá, contato radar na decolagem, subavia, saída Coral 1 no Bravo, para nível de voo 100. Uma centena, saída Coral 1 no Bravo, Índio, Hotel Papá, via. Por Papá Vista, Tereza Base, da 17, Julião Papá Vaqueiro, na presença. Papá Tango, Leão Papá Quilo, para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95. 795, muito obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Lima Paquilo, Tatuã Paulista, hoje na 17. Lima Paquilo está em contato visual, está autorizado final do 7, reporte curto final. Obrigado.